chagras. Sei que aqui não tenho nada. Tudo aqui é ilusão. Deixei o mundo. Neste mundo, tudo é passageiro. Vem a morte, ceifa a vida. Bem melhor é ter alegria, levando a cruz e seguir Jesus. Por isso vou sorrindo, vou seguindo ao meu Jesus, vou levando a minha cruz, não posso voltar atrás. Sorrindo, vou seguindo ao meu Jesus.